Salvador. Tá 3171. Bom dia, ciente da informação, Eco. Tá 3171, não. Chame 1895, se para cópia. 1895, obrigado. Ciente da Eco, boa. Boa, 3171. Pronto, cópia, Guarulhos. Afirmo. 320 atrasado, na curva da pista 10, saída da El, Leda, transição Mótima, recepta a uniforme Zulu 1-0 e sai conforme rota. Controle 1-2-0, décima 8, transponda 5-4-6-1. 3171-320 autorizado, via rota, recorda 1-0, da El, Leda, Mótima, porta 3-1-0. Controle Salvador 208, 5461, transponda. 4317, chama para o Salvador, bom dia, 6251 na ponte 8, acionamento com o Giver. Fiz Thank you. Avianel está com o 154 a bordo, autonomia de 5 horas e 20, alterna Galeão. 5-1. Antônio Pátio, chega via Índia. Em ponto de espera, reporte pronto, ajuste na 07. Posição de espera, reportarei pronto, 07. Solo Salvador, é o Mike Yang Serra. Mike Yang Serra, prossiga. Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque da remota posição 14 para o Fingers número 3. Cat Mike Yang Serra, agora instante, por favor. Aguardo. Dona 71, é o solo? Projetor? 3171, pra si. Próxima do pro pushback? Mais 2 ou 3 minutinhos, senhor. Ah, tá ok. Tá, a nave vai ser rebocada, então. Ok, já é pronto. Olha, só um colega da Infraero retirar o finger e a gente já tá pronto também. Não tá livre, quando pronto, chama para o táxi. É, senhor, autorizado por isso, senhor. Dona 3171. Ponte Vera, pronto, Oceanair 6251. Autorizado a alinhar e decolar. Pista no zero. Vento 170 graus com sincronia. Sim, Salvador, bom dia, TAM 9603, gente da Foxtrot, portão 2. TAM 9603, prepare a saída agora, Guarulhos, cópia. Não copiou a saída, o TAM 9603. Arbor Elefa. Arbor Elefa, aguardando cópia, 9603. Xeme 251, veículo 45, Xeme no 208, bom voo. 208, bom trabalho aí pra você. Mike Yankee Serra, na escuta do solo. Na escuta, senhor. Autorizado pushback e rebote, informe ao término no portão 3. Será feito, obrigado. Controle Salvador, bom dia, o 6251 da DAEL. 6251 no contato radar, atenção, 360, via saída. 360, 6251. Saulo Salvador, muito bom dia. Portão 1. Adoleda, 6251. Oscar, November Whiskey, muito bom dia. Reporte pronto, ajuste 1017. TV Índia.0.0.3.1.7. Solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, finger número 8. Pushback reboque, chame na saída do pátio 3. Pessoal, antes de adentrarmos o principal, chama aí. Cópia. Tá pronto, 9603. Autorizado para confins, nível 360. Vincula da pistão no zero, primeira curva direita. Saída Arbor, após Arbor Elefa. Intercepta uniforme Zulu 2-1 e sai conforme rota. Controle Salvador 120.8. Transponda 5470. TAM 9603, autorizado nível 360, decola da 1-0 com curva direita, perfil da Arbor, transição elétrica, intercepta a Zulu 2-1. Controle 1208 e transponda 5470. Eto 9603, chame net para pushback, chame net. Chamará, TAM 9603. Obrigado. 6251, chame de Si 51251. 251-6251. Motor 31-71-0-0, pronto. 31-71, autorizado a MR, regular, pistão na zero. Vento 1970 graus com 5 nós. Regular, pistão 1-0-731-71. Salvador, Bianca, Alfa, Nova Iguete, adentrando parte principal até o seguinte número 8. Oscar, Nova Iguete, que aguarde o tanque está sendo rebocado. Após estar autorizado o ingresso até o portão 8, informe a terra. Sente o seu andará e informe a terra. 1-7-1, decolou 5-4, chame 1-2-0, versão 8, bom voo. 308-3171, obrigado. Transmotor, bom dia, Dan 3171, 2100, saída da EL. 3171, contato radar, atenção no voo. 320. Via saída da Elvis de lá. 3-0-7-3-1-7-1. Pode levar a da Elda presente, o Leda, senhor? Obrigado, Elda. Direto da Elda, 3-0-3-1-7-1. solo Salvador, é o Mike Yankee Serra, informando o término do reboque, ponte de número 3. Obrigado e um bom dia, senhor. Grande Mike Yankee Serra, bom dia. Salvador, Avianca, Alfa Novembro, comunicando o termo de reboque. Gente, Alfa Novembro, isso, obrigado. Informação Foxtrot, Down Lima, solicita nosso plano de voo 380 para Confim. 9061, aceito 36, aguardo 38. Aceito 360, 9061, pegou. Autorizado 360 para Confins, na cola da pista 190, saída a Arbor, após a Arbor Elefa. Intercept está uniforme Zulu 21 e sai conforme alta. Controle Salvador 120.8, transporte 5476. Nível 360 está autorizado para Confins. Decola pista 90, no terceiro agora, após Elefa, intercept da Zulu 21. Chama o controle Salvador 120.8, 05476, no transporte, gol 9061. Flight 9061, chame para o pushback saneamento. Chame para o pushback saneamento, voo 9061, não Lima. Vai cruzar o 150 ao 3171. Gente, o nosso limite agora é o 190 na transferência. Gente, 3171. Chame Recife, 125.1. Recife 25, hora 3171, obrigado, bom dia. É. Comandante, voo 1961, bom dia. Bom dia, 1961, prossiga. Com a Foxtrot, autorização da Leão. 1961, pronto, 4. Pronto. Galeão, autorizado 360, na cor da pista 10, saída da EL, Leda após Ledirume, intercepta a UPR November 857, segue conforme a rota. Controle 120.8, transponder 5505. Paciente 3620 lá para o Galeão, Nicolás da 10, para a saída da EL, Leda e Irume, intercepta a UPR November 857, conforme a rota. 208 ao controle, 5505, transponder voo 1991. Correto, 1991, né? Chame para puxar o acionamento. 5973 com a Fox Trot, possibilidade de Zuna. 5973 vista e mantém 050. Estado Proa de Zuna. Entendido, descer para 050 na Proa de Zuna. Irmão. Salvador, voo 9061, na 1 Lima, solicita autorização de pushback saneamento. Autorizado, chama o táxi, voo 9061. Autorizado, chama o táxi, voo 9061. Salvador, Lutã 9603, para o pushback acionamento, portão 2. Já, pushback sinal 9603, chama o táxi. Semana para o táxi, 9603. 061, na solicita autorização de táxi, Rono 39 a bordo, 2 horas 55, alternando Uberlândia. O 9061, táxi via pátio 3, após segue o TAM, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste 2017. Pátio 3, segue o TAM, no ponto de espera, reporte para o ponto, ajustado 1097 ou 9061. Nesta proa, interceptar o localizador, reportará estabilizado. Salvador com 1961, puxa, acionar no portão 8. Autorizado, 1961, deixa no táxi. Livre, só corrigindo, pelo 9. Salvador, Salvador, Azulex Vioche. Alfax Vioche, dia prossiga. Gostaria de solicitar autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, ponte número 2. Alfa, Alfa Vioche, autorizado para chegar aqui em reboque até a saída do pátio 3. Chame para ingresso no principal. Ciente, Alfa Vioche. Para o táxi, eu estou 9603. IOB 105, 3 horas, Campinas. 9603, reporte no ponto de espera pronto, ajuste 2017. Semana pronta, 2017, 9603. Correu, está 9603, está pronto no ponto de espera. 9603, autorizado a alinhar e decolar, pistão na zero. Vento 180 graus com 5 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pistão na zero, está 9603. Voo 9061, não pode esperar pronto, ciente do TAM. 9061, não pode estar autorizado a alinhar e manter. Após o TAM, alinha e mantém na 1-0, voo 9061. táxi, gol 1961. Nós temos 132 a bordo, Campinas, a nossa alternada com 3 horas e meia de autonomia. 865, informação forte, Boa noite, 65, desça aí, mantenha. 050, na Flores, Alagoinhas, intercepta a chegada, bom 17. Chegada bom, Flores, Alagoinhas, 5017, boa noite, 65. Controle Salvador, bom dia, 960, utilização decolada, libra 2500 metros. Contato radar, suba e mantém nível de voo 360, saída via Arbor. Sub 360 via Arbor, Sub 9603. Completa final do chama Turri e no 8-95-5973 da Rio. 1895, bom dia, obrigado. Torre, bom dia, Rio 5973, estabilizado ILS, baixar travado. Bom dia, Rio. Vento 180 graus, com 5 nós, tudo autorizado, pista no zero. Livre, pouso 5973. Germiano de Glow 22, chamando 120 decimal 8, por favor. 120 decimal 8, eu vou 9061, bom dia. Salvador, muito bom dia, voo 9061, passando 1700 pés para o 360 no perfil de rebote na Estrela Leste. 9061, contato radar na atenção, zero vigilância, mantenha cargo. Poderia confirmar a transmissão muito baixa e quando possível solicita o voo após a leva. Tudo eu mantenho 360. Contato radar na decolagem, suba via Arbor. Salvador Gol, 961, está pronto, não pode esperar avisar o comandante na tarde. 961, precisa alinhar e manter, pista na zero. Os dois sete ali mantém, Gol 1961. Siga Solo 24, siga via Alfa Kilo Pac 3. Alfa Kilo Pac 3, 95973 aqui. Autorizado a decolar, ventou 90 graus com meia dúzia de nós. Viva decolagem do 91, iniciando. Via Volta Arrival, intercepto. Tenente 017, 6225. Approach 625, please say again, the frequency is not loud and clear. 6225, descendente, flight level 060, via Arrival, Flyhead Alagoinhas Beacon for intercept the Bolt Arrival. Roger, descend you 60, Flyhead Alagoinhas, Bolt Arrival, Channel 6025. Salvador, bom dia, Sideral 9972, informação Fox 30240. Sideral 9972, descida via chegada até 4000 pés, 1017, chegada bom. Seria Mari, senhor? Corrigindo, chegada Mari, via chegada Mari até 4000.